CYL203, canal 231, amplitude modulada em 1180 kHz, comprimento de ondas em 254 metros, com 10 mil watts de potência. Rádio Cultura M de Alfenas. Cultura, a rádio do povo. Está entrando no ar o seu programa de todas as manhãs. Chacoalhão Sertanejo. O melhor da música sertaneja e raiz. Chacoalhão Sertanejo. Apresentação: Raul Pitelli. Ô, criatura de Deus. Bom dia para você, meu companheiro, para você, minha companheira de Alfenas, de toda a região, de todo o sul de Minas. Um bom dia, uma boa terça-feira. Estamos chegando aqui com a Rádio Cultura, com a programação do Chacoalhão, que vai até às 9 da manhã, com muito mais músicas, muito mais informações e a hora certinha para você daí não perder o seu dia, não perder a terça-feira. Eu desejo a todos vocês um bom dia, uma boa terça-feira, com as bênçãos e as graças e a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Temos certeza que esse novo dia, essa terça-feira, seja para cada um de nós de muita paz, muita alegria, muita saúde e muitas realizações. Chacoalhão Sertanejo e a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Sabe o que acontece quando o Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes encontra sua lavoura? Isso aí, a sua produtividade decola igual a um foguete. Micro Essentials é o fertilizante da linha Performance com aproveitamento de nutrientes e potência superior do solo à safra. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Saiba mais em nutriçãodesafras.com.br. Já é um sucesso em Alfenas e região. O arroz do embaixador, arroz Vasconcelos. Eu estou com toda a família. O arroz Vasconcelos é muito mais gostoso, fica sempre soltinho e rende muito mais. Arroz Vasconcelos é o arroz mais gostoso do Brasil. O arroz do Gustavo Lima. Prove e comprove. Vasconcelos, na nossa casa não falta. A venda nos melhores supermercados. Amigo pecuarista, a campanha de vacinação da febre aftosa vai de 1º a 30 de novembro, obrigatória para bovinos e bubalinos até 24 meses de idade. Venha conhecer as condições diferenciadas que a Copama preparou em combos de medicamentos e vacinas. Procure uma unidade de negócios da Copama durante o mês de novembro. Mantenha seu rebanho protegido e livre da febre aftosa. Copama, soluções no agronegócio. Apoio Ouro Fino, Biovet e JA Saúde Animal. O novo dia no Chacoalhão inicia com alegria por estarmos juntos. Chacoalhão Sertanejo. Sua bateria pifou? Atacadão das Baterias trocou! Baterias para todos os tipos de caminhões, tratores, carros, caminhonetes, motos e máquinas em geral. Baterias da melhor qualidade e custo-benefício. Chega de ficar na mão com sua bateria. Procure o Atacadão das Baterias. Assistência com qualidade e rapidez, garantindo mais segurança para você e sua família. Avenida José Paulino da Costa, 363, em frente ao Disque Tudo Demais, em Alfenas. Ligue 35 3292 9580. Agora também em Guaxupé e Muzambinho.